vou chamar aqui o Abel Ferreira, clarinetista. Vem cá, Abel. Vem cá. Ih, vem com a estante tudo. E armas e bagagem. Você tá armado mesmo, hein, rapaz? Mas a música é de muita responsabilidade, rapaz. Tem nada disso. Uma música em primeira audição que eu fiz, eu quando cheguei aqui para ensaiar no hotel, eu fui pro hotel. Então, cheguei no hotel e já vinha no avião com uma melodia aqui na cuca, sabe? Eu disse, ah, essa melodia, será que vale a pena aproveitar? E lá, cheguei no hotel, peguei o cavaquinho e tirei a melodia, passei pro cavaquinho. Aqui chegando no ensaio, eu disse, Abel, espia só o que está me fervendo aqui na cuca do velho aqui. Aí passei a melodia para ele, ele aí escreveu assim, vamos tocar isso? A responsabilidade não é minha. Vamos tocar? Vamos. É o Cavaquinho Celesteiro. Já dei até título, veja só. Cavaquinho Celesteiro. Vamos ver como é que sai? Ok. Vai sair bonito como sempre que você é aquele som de cavaquinho. Poxa vida. E a gente procura imitar. Já me colocou nervoso aí. Vamos lá.